más. Juliette, 1896. 1896, Juliette, até o portão 03, atento ao colega da companhia que puxou no 05. No 03, só visual aí com o companheiro 1896, vindo ingresso. Salvador, é o TAM 3226. 3226, boa noite, Natal no 370, já aprovado, só um minuto que eu volto. Afirmativo, tem possibilidade de iniciar o fugimento já? 907? Avisado no 7, aguardando o copo, então 3226. Avisado, aguardando o copo. Jet 5899 underground at 28, turn right, maintain this frequency, taxi via Alpha and Kilo until the April 3. Maintain this frequency, Alpha, Kilo, April 3, 5809. Objeto 5809, o vento 120 graus com 7 nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 9. Então 3226, cópia. 3226, Natal, nível 370, via UPSU 110, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, PUCA, transição ZIPAR, o controle em 1935 e aciona 5050. Aguarda para o cotejamento, 3226. Web 5809, no solo aos 30, direita, táxi via Delta em frente, Kilo, até o parte 3, atento ao balizador. Delta em frente, Kilo, parte 3, obrigado, boa noite. Torre Golão 714 para o táxi 89, alterna Recife, 2 horas e 15. Do táxi via Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera, reporta pronto, o ajuste agora 1-0, 1-3, o gol no 714. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chama pronto, 714. 3226, cotejo. 3226, autorizado Natal, 370, decola da 1-0, curva esquerda, saída Pucas e Barra, Pesolu, 1-0, Natal, 193-550-50, transponde, tá, 3226. Cotejamento correto, chama pronto para o táxi, 3226. Seguinte, 3226. Bom dia, 4178 Azul, informação, Bravo. Azul 4178, bom dia, sem identificação, desse ao nível 0, corrijo. Desça 2000 pés, via chegada à área, ajuste 1013. 1013, 2000, dá pra voar Itap? Autorizado Itap. Obrigado. Salvador Air, Portugal 024 request. Go ahead, sir. Any chance to proceed direct from present position to Zipar? Okay, call now Recife Center on frequency 125.45. If unable, 126.85. Request directly to them, okay? Good night, have a good flight, Portugal 024. 125.45, secondary 126.85, Portugal 024. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Torre Salvador, muito bom, trip 5317. 5317, boa noite, Belém, o 380 já aprovado, só um minuto, por favor. Sim, a gente tá aguardando, trip. Boa noite, João 606, presidente da informação Charles, tá no portão 2, autorização Campina Grande. Campina Grande, o 390 já aprovado, aguardando o gol no 606, número 2, preparado. Ok, na escuta. Salvador, 3226, 103, 2 horas e meia, Fortaleza, táxi. Responde 1. Autorizado no táxi, via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 110, reporta pronto, o ajuste no 0 no 3, da 3226. Sim, táxi, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chamaremos. 3 padrão, tá 3 2 2 2 2 pronto. 17 no 4, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 120 graus por 7 nós. Ali decola, 7 4. Torre, boa noite, Gol no 994, com a informação Charlie, autorização para Maceió. No 994, Maceió, o nível 350, número 3 para cópia, aguardando. Guardando, 994. Trip 5317, cópia. Tá pronto, senhor. Autorizado Belém, o nível 380, via UP Zulu 41, decolagem da 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Trova. Frequência do controle 119.35, aciona 5061. Ciente, autorizado 380 para Belém, via UP Zulu 41. Saída Momo, transição Trova, pista 10, curva esquerda. Transponder 5061, frequência 1935 ao trip 5317. Correto, chama pronto na remota, o trip 5317. Chamará a trip. O 1714, decola 36, controle agora 1935, bom voo. 1935, bom dia. Controle, bom dia, voo 9714, voo Caracaju. 1714, bom dia, contato radar na decolagem, subo nível 230, saída Puca. 230, Puca, 714. Vai, então, 3520, autorizado pouso pistão no 0, vento 130 graus com 07 nós. Autorizado pouso na 10, 6026, cópia. 6202. Gol no 606, ponto cópia. Pronto, cópia, prossiga. autorizado Campina Grande, o nível 390, via Opus 110, Neuma, após direto, decolagem da 110, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar, frequência do controle 119.35, aciona 5057. Autorizado 390, informe Zulu 10, Daneuma, depois direto Campina Grande, decolada 10, Puca Zipar, 119.35 é o controle, 5057 é o transponder, voo 1606. Correto, só tentando que após a decolagem, primeira curva à esquerda, portão 02, chama pronto, voo 1606. Ok, conforme a saída, portão 06. Correio 3226, está pronto. Então 3226, após a passagem do R2, alinha e mantém cabeceira 1-0. Passagem ali, mantém 520 no solo aos 39, libera à direita na minha escuta. Prossegue táxi Alfa e Juliette até o portão 05. Direita na escuta, Alfa e Juliette até o 05. Então 3226, autorizar a decolagem pistão no zero, o vento 140 graus, meia dúzia de nós. Decolagem no zero, tá? 3226. Oi, Salvador, boa noite, Jet 6746, sem informação, Charlie, por exemplo, boa noite. Boa noite, sem identificação, desça o zero, corrige, desça 2000 pés, ajuste 1013 via mar e reposta localizador. Identificou 2000, via mar e 1003 é o ajuste de 7.7. O 4178, autorizado a final do ILS que foi para a pista 10, reporte localizador. Reportarei, 4178. Decola aos 40, controle agora 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. 1994, cópia. Prossigo no 994. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, Orago, após direto. Decolagem da 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, o controle em 119.35, aciona 5054. Aprovado 350 para Maceió, aparece 58, Orago, DCT, Maceió. Decola da 10, esquerda, Puca, Aracaju. 5054, 1935 ao controle, 1994. Protejamento correto, portão 10, chama pronto, gol 1994. Voltará 1994. 96, informação Charlie. No 896, bom dia, informação Charlie, confere, passa agora a torre 186, aguardando cópia. 186, aguarda cópia. Torre, boa noite, gol 896, já teria a cópia, por gentileza, a saída, por gentileza. Tem a cópia já, tá pronto? Pronto a cópia. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58, Recife, após direto, decolagem da 1-0 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Alfa, Romeo e Uniforme, Aracaju. A frequência do controle em 1-9-35, aciona 5056, gol no 896. 370, João Pessoa, estão no 0, curva à esquerda, sai da Puca. São Aracaju, Upper Whisky 58, Recife, direto. 119.35 é o controle, 5056 o transponder, gol 896. Protejamento correto, portão 03, chama pronto, gol no 896. 896. Pushback acionamento, portão 2, gol 606. Autorizado, gol no 606, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, 606. A proa de Duna, autorizada final do ILS X-Way, reporte estabilizado, localizador. Duna, ILS X-Way autorizado, reporta, consultor, localizador, Jack Metro 4B. Reporte estabilizado, final da 1-0. Azul 4178, bom dia, tráfego avistado, cheque 3. Cheque o vento. Portão 1-0, pushback acionamento. O 4178 baixou e travou? Vento, por favor, primeiro. 130 com 7. 130 com 7, baixada no lugar. O azul 4178, livre pouso na 10. O vento confirmando 130 graus com 7 nós. Livre pouso na 10. Boa noite, voo no 994, pushback acionamento da 1-0. Autorizado no 10, o gol no 994, chama táxi. É, faltará o 994. Azul 4178 no Solos 47, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso Taxi Juliet. Gente, libera a direita na sua escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso na Juliet, o 4178. Estamos 2685, tá 32 ali. Táxi 1994 com 147 a bordo, 2 horas e 15, Salvador. 994, autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste agora no 0 no 3. Inicia táxi via Pátio, Índia e Alfa, reporta quando pronto no ponto de espera da 10. 1994, sinto 1013. Para o táxi, gol 606. POB 68, autonomia de 4 horas e 40, Fortaleza. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste agora 1013, o gol no 994. Direita, Índia e Alfa, 1013, no 606. Corrigindo no 606. Autorizada a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizada a final do ILS X-Ray, da 10, reporte estabilizado, objeto 6746. Espera da 10 pronto, alinhar 06. O 06 autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 130 graus com meia dúzia de nós. Alinha decola 10, 06. O azul 4178 dá passagem ao Boeing da Gol, após ingresso Juliette até o 01. Gente, dando passagem ao Boeing da Gol, faz ingresso via Juliette para posição 1, o azul 4178. Espera 10, gol no 994. 1994, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, pista 10, gol no 994. Status localizado do objeto, mensagem 46. Mensagem 46, completo, chame a torre 1-1-8-6-12, é bom público. Completando, chamando agora a torre 1862, objeto mensagem 46, boa noite, boa semana. Igualmente. Oi, Salvador, bom dia, o objeto mensagem 746, custodo localizado, estabilizado. Mensagem 46, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Continue, aguarda a pista livre, mensagem 46. Voo no 606, decola 52-1935 agora, tem um bom voo. Final 35, gol, 606. Torre é o 35317 para o puxa acionamento, remota 1-4. Autorizado na remota, chama táxi, o 35317. Chamada para o táxi, trip. Quero sair da PUCA. 390 na PUCA, 606. Voo no 994, livre decolagem da 10, o vento 130 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, pista no zero, voo no 994. Objeto 6746, confirmando, baixou e travou? Baixou e travou, mensagem 46. Gente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus com meia dúzia de nós, web 6746. Autorizado livre pouso para objeto 6746. Voo no 994, decola o 55, controle agora em 1935, bom voo. Controle 1935, gol 994, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 994, decolou, Fuca, Aracaju, passa 1810. 994, bom dia, contato radar, está 350, saída Fuca. Autorizado extensão, nível 350 na Fuca, gol 994. Torre, gol 1896, posição 3, pushback, acionamento. Aguarde para o push, gol no 896. Ah não, aguardo, 1896. Torre, é o 35317, com 73 a bordo, tramite 3 horas e 37 minutos, alterado São Luís para táxi. Autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0, reporta pronto, o ajuste 1-0 no 3, o 35317. 7, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chamará o 35317, direito. Webjet 674.